da minha brincadeira preferida, a mais animada. Imitar os animais. Quero ver quem sabe imitar vários desses animais. Quero ver quem sabe imitar. Essa brincadeira é demais. Quero ver quem sabe imitar vários desses animais. Quero ver quem sabe imitar. Essa brincadeira é demais. O cachorrinho faz au, au, au. E o gatinho faz miau, miau. E a ovelhinha faz bé, bé, bé. Que bicho agora você quer? Baixinho é esse?